coração, nas roletas do metrô. They trying to casuation to the cool. Aspiração nas paredes do terror. They trying to, they trying to, they trying to. Teste. Pode vir, pode chegar. É o teste. Ninguém vai sentar no lugar. É o teste. Todo mundo corre pra ver. É o teste. Pra chegar onde se quer ser. Holidays, produzir parte da rotina. Seis da manhã, ninguém se fala. Vai e volta, dia e noite. Sobe e desce, fica em paz. Esse ciclo se repete. Tão virado. Teste. Pode vir, pode chegar. É o teste. É o teste. Ninguém vai sentar no lugar. É o teste. Todo mundo corre pra ver. É o teste. Holidays, produzir parte da rotina. Seis da manhã. Sobe e desce, fica em paz. Esse ciclo se repete. E eu fico tão virado. A rotina. E amanhã todo mundo está no metrô. Ninguém vai questionar a rotina. E amanhã todo mundo está no metrô. Ninguém vai questionar a rotina. E amanhã todo mundo está no metrô. Ninguém vai questionar a rotina. E amanhã todo mundo está no metrô. Quem vai questionar?